Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou Marcos Leite. Olá, galera do Espaço Jovem, eu sou Gustavo Rezende. Tudo bem, Gustavo? Firme e forte? Tudo seguindo, tudo ótimo. Isso é bom, maravilha. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM, ou também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Guga, qual é o tema do programa de hoje? Bom, hoje nós temos Qual a Minha Parte, né? Com a participação de perguntas feitas por jovens de mocidades espíritas do Rio de Janeiro. No fichário, vamos a um fichamento. Ao fichamento do artigo Profilaxia da Alienação, de Richard Simonetti, publicado na revista Reformador. E hoje, dia 30 de junho, claro, temos sempre fatos marcantes para contar que aconteceram nessa data ao longo da história. Começamos com o que, Gustavo? Bom, em 30 de junho de 1887 começa aqui no Brasil o terceiro período de regência da princesa Isabel. Durante esse período, a princesa demitiu ministros defensores da escravidão e fez outras nomeações visando a libertação dos escravos, mesmo sabendo que esta poderia pôr fim à monarquia e, consequentemente, ao reinado de sua família, o que acabou acontecendo poucos anos depois. Em 30 de junho de 2002, desencarnava em Uberaba, no interior do estado de Minas Gerais, Chico Xavier, o maior médium brasileiro de todos os tempos e um dos principais expoentes da história do Espiritismo. A mediunidade e a caridade em prol do próximo confundem-se com a sua própria vida. Foram 451 os livros por ele psicografados, sem que tenha recebido um centavo sequer pelos respectivos direitos autorais, todos revertidos para instituições espíritas e organizações assistenciais. Chico psicografou mais de 10 mil cartas, que permitiram o contato de pessoas desencarnadas com suas famílias, aliviando um pouco do seu sofrimento. A data da sua desencarnação também é emblemática. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico teria pedido a Deus para desencarnar em um dia no qual os brasileiros estariam muito felizes, onde o país estaria em festa, para que ninguém ficasse triste com seu falecimento. Pois naquele 30 de junho, o país festejava sua quinta conquista da Copa do Mundo de futebol, após a vitória da seleção brasileira frente à da Alemanha. Em 30 de junho de 1990, os estados alemães se unificam, né? Através do acordo 2 mais 4. Os três estados pertencentes à República Federal da Alemanha, mais conhecida como Alemanha Oriental, foram anexados à então Alemanha Ocidental, unificando o país numa só Alemanha depois de 45 anos. Isso aí, um fato extremamente marcante. E lembrando que o programa agora é ao vivo, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos também, às 14h. Contatos com o programa pelo telefone, ligue a partir de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, para o atendimento ao ouvinte da rádio, através do telefone 3386-1400. Tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que o espaço é sem cedilha, ou o site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Você também pode manter contato através do Twitter, né? twitter.com/espaçojovemesp, espaço, né, sem cedilha. Ou então através do fax 21-3386-1444. Tem também as tradicionais cartas. Envia sua pelo correio pra gente. Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, chegamos agora à nossa pergunta do quiz da semana, né? Hoje perguntamos o seguinte: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido por todos como Bezerra de Menezes, foi um dos expoentes da doutrina espírita no Brasil. Descendente da antiga família de fazendeiros, Bezerra foi também um homem de muitos dons e habilidades políticas e profissionais. Diante disso, perguntamos: qual das alternativas a seguir relaciona totalmente profissões exercidas por Bezerra de Menezes em sua vida? Alternativa A: médico, músico e cozinheiro. Alternativa B: médico, alfaiate e marceneiro. Ou alternativa C: médico, militar e jornalista. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, até a próxima segunda-feira, dia 4 de julho, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Também tem o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, espaço sem cedilha. Tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço sem cedilha, ou, é claro, o nosso tradicional telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400, sendo que, por telefone, você deve enviar a sua resposta apenas no horário do programa de hoje, quinta-feira, 30 de junho. Nossa Sheila e nossa Dona Nadira aguardam a sua ligação. E seja qual for o modo de envio da sua resposta, não deixe de informar obrigatoriamente o seu nome completo e suas formas para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do CD Música para Concerto, do pianista Itajara Dias, um oferecimento do Clube de Arte, e também do exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O ganhador desses brindes será divulgado no próximo programa. Não se esqueça do prazo e participe. O que rola por aí? O Festival AME, Arte no Movimento Espírita, chega neste ano à sua 10ª edição. O evento, que sempre apresenta um painel da arte espírita no Brasil nos campos do teatro, da dança e da música, já tem confirmadas para 2011 atrações como os grupos Arte Nascente, Ânima e Que Atua, além dos corais espíritas Bezerra de Menezes e Hernani Macedo, entre outros. O 10º AME ocorre nos dias 27 e 28 de agosto, no Centro Espírita Humildade e Amor, que fica na rua Cisplatina 148, em Irajá. Para mais informações e inscrições, procure o site ameartespirita.com ou o e-mail contato@ameartespirita.com. Estão abertas as inscrições para o 22º Encontro das Mocidades Espíritas de Santa Cruz, o EMESC. O tema central da edição de 2011 do encontro será Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. O evento ocorre nos dias 17 e 18 de setembro, mas as inscrições vão somente até o dia 5 de agosto através do site sextaregião.net/emesc. Mais informações podem ser obtidas através desse site ou dos telefones 3365-1641 ou 8758-3379. E vem aí o primeiro encontro de música espírita da Zona Oeste do Rio, o Muse Espírita. O evento vai contar com a participação da banda Elos do Sol, do grupo Arte Nascente de Goiânia e do cantor Alan Filho, entre outros. O encontro ocorre no dia 27 de agosto, na Lona Cultural Gilberto Gil, localizada na Avenida Marechal Fontenelle, 5000, em Realengo. Mais informações através do site museespirita.teajudo.com.br. Espaço Jovem. Fichário. Você sabe o que é profilaxia? Trata-se da aplicação dos meios eficazes para evitar uma doença ou a sua propagação junto à população. Pois esse foi o termo utilizado pelo escritor espírita Richard Simonetti para nos mostrar, através de um artigo publicado na revista Reformador, como combater um perigoso vilão do pensamento humano, a alienação. Intitulado Profilaxia da Alienação, o texto aborda inicialmente as causas de tal distúrbio. Ele pode ser originado por diversos agentes, tais como acidentes circulatórios, senilidade, mal de Alzheimer e outros. De acordo com Simonetti, esses problemas são consequências de cobranças kármicas que o destino faz ao paciente e à sua família. Isto pode ser comprovado em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Nele, Allan Kardec faz a seguinte observação: é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida por vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ou seja, é produzida pelos acontecimentos negativos que o homem não consegue administrar. A perturbação da alma também é um mal que atinge os recém-desencarnados. Richard Simonetti afirma que, durante reuniões mediúnicas, são encontrados vários espíritos nessa situação. O autor afirma que estes espíritos se tornam alienados porque não fazem orações e reflexões, preferindo, durante a estadia na Terra, gravitar em torno dos familiares, negócios, vícios, paixões, ambições, etc. Ou seja, tornam-se prisioneiros das coisas da Terra e, assim, passam a ter dificuldades para encarar as realidades do além. Agindo desta forma, tornam-se confusos e aflitos e, sob influência de tal perturbação, passam a incomodar os que estão por perto, através de sua perplexidade e indignação. Porém, mais grave que a alienação mental é a alienação existencial. As pessoas que têm esse problema não sabem por que existem, de onde vieram e nem para onde vão. Certa vez, Richard Simonetti questionou colegas de trabalho sobre a existência do ser humano. Estes, mesmo os que se diziam religiosos, não souberam responder. Diante desses fatos, o autor acaba concluindo que, por não ter noção de sua existência, o ser humano se desajusta e, como consequência, aparecem as doenças, as atribulações, as infelicidades e o nervosismo, que acaba causando os transtornos mentais. Simonetti afirma que a diferença de capacitação entre as pessoas pode levar à descrença. É comum, por exemplo, vermos gente reclamando da sua falta de sabedoria em detrimento dos outros. As pessoas simplesmente passam a culpar Deus por não serem tão capacitadas quanto outras. O ideal para não cair neste estado de alienação é entendermos nossas reais limitações e facilidades e, confiantes em Deus, tentarmos lutar contra nossas imperfeições na esperança de que um dia consigamos saná-las. Portanto, assim como são necessários os suplementos vitamínicos diários para suprir certas deficiências físicas, devemos também alimentar nossa alma com a leitura e as ideias desenvolvidas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, sob inspiração dos mentores espirituais. Esta é a dica final passada por Richard Simonetti para, através dessas pílulas de vitaminas evangélicas, conservarmos nossa saúde espiritual e mantermos um dos dons mais preciosos da vida, a segurança no viver. Espaço Jovem. Qual a minha parte? Bom, essa pergunta solta no ar, né? Parece meio sem sentido. Mas se a gente pensar que fazemos parte de uma família, moramos numa rua, que pertence a um bairro, que pertence a uma cidade, que pertence a um estado, que pertence a um país, que pertence a um planeta, ela faz todo sentido. Qual a minha parte para tornar o espaço em que eu vivo melhor, né? Seja ele o espaço do trabalho, do estudo, o espaço onde eu moro, enfim. Qual a minha parte para fazer deste planeta um planeta melhor? Essa e outras perguntas a gente vai responder com o auxílio luxuosíssimo da Tatiane Belliene, ela que é trabalhadora da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Núcleo Chico Xavier, e nos dá a honra da sua presença novamente aqui no Espaço Jovem. Tatiane, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la de novo aqui no programa. Seja mais uma vez muito bem-vinda e sinta-se em casa. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui de volta, né? E poder estar falando dessa... discutir e poder refletir sobre a nossa parte, né? Aqui em cada instante, no dia a dia nosso. Com certeza. Porque muitas vezes a gente se sente meio que, né, um grãozinho de areia, né? Ah, mas no que eu vou fazer diferença, né? Mas se cada uma das pessoas que vivem nesse mundo pensar dessa forma, realmente o planeta não evolui, vai ficar do jeito que está, né? E não teria condição, não teria oportunidade de crescer. Então, para a gente começar bem didaticamente, como nós podemos saber qual é a nossa parte na vida em geral, né? Na família, entre amigos, nos relacionamentos, na sociedade, no trabalho, na escola, enfim. Você sabe, Marcos, que quando eu recebi esse tema, né, qual Sim. a minha parte, eu fiquei pensando, né, do que nós vamos falar aqui. E aí me lembrei de algo que aconteceu bem recentemente comigo. Sim. Eu tava num intenso trabalho, né, em dias muito intensos de trabalho, e aí surge uma oportunidade de eu fazer uma viagem, né? Fui viajar para uma praia distante, bem agradável, em Jericoacoara, não sei se vocês conhecem. Que maravilha! É Ceará, é muito bom, realmente. Mas algum tempo eu vinha pensando, por conta, né, desse fluxo grande do trabalho, que ótimo, mas às vezes é um pouco cansativo, né? A gente precisa de um tempinho para poder refletir, para esvaziar também o pensamento. Sim. E aí eu fiquei pensando, você sabe que de repente seria bom passar uns mesezinhos na beira da praia, fazendo um trabalho, assim, bem tranquilo ali e tudo. E eu fui para essa viagem para passar pouquíssimos dias, uns 3 ou 4 dias, mas essa Descansar coisa ficou mesmo, né? Na minha cabeça, né? E aí eu tive a oportunidade de estar conversando lá com pessoas que nunca saíram daquele lugarejo. Né? Bem pequenininho, era uma vila de pescadores, agora está um pouco maior por conta do turismo e tudo mais. E aí aquelas pessoas falando ali sobre aquele espaço, mas eu comecei a reconhecer e pensar na minha parte. Né? Será que realmente é isso que eu queria? Ou será que é isso que é a minha parte, estar aqui ou ficar por aqui? E eu comecei a me dar conta que a responsabilidade do conhecimento, né, que a gente já tem, é grande, e que não dá tempo para ficar ali parada num lugarejo bem pequenininho, tendo um compromisso tão grande com o despertar de consciência. Então foi muito bom para mim, para eu poder perceber que a minha parte tem um tamanho relativo e bem interessante para mim, né? Mas que é algo que eu preciso realizar. Sim. E eu parece que eu ando trilhando isso, né? Na minha profissão, no meu compromisso do dia a dia com as pessoas. Então, é bom. Então, por que eu quis falar disso, né? Porque, às vezes, parar para refletir qual é a nossa parte, qual é o nosso papel no mundo, faz a gente entender um pouquinho as coisas e poder se perceber e se posicionar, né? É verdade. No mundo. O que você está contando é muito interessante, porque muitas vezes a gente só se dá conta da nossa parte, digamos assim, quando nós estamos de fora do que seria o universo dessa parte. Muitas vezes a gente precisa sair daquele meio para se dar conta da falta que a gente faz ali e do nosso papel ali. É interessante, né? Esse olhar de fora, é o que a gente chama, às vezes, na nossa profissão, a gente busca, de vez em quando, um supervisor. Que Sim. não é aquele que é melhor nem maior, mas que tem esse olhar de fora e que pode nos auxiliar mostrando coisas que nós não estamos conseguindo ver ali misturados naquilo, né? Com certeza. Bom, claro que a gente não tem a pretensão aqui de dar nenhuma receita de bolo, nunca foi esse o nosso papel, mas... de modo geral, quais são os nossos deveres, né? Qual é a nossa parte na família, no trabalho, na escola, nos amigos, no campo dos relacionamentos? Enfim, qual é a nossa parte, de um modo geral, ao longo da nossa encarnação? Você estava falando aí, eu estou lembrando assim, como que eu cresço com os meus clientes, né, no dia a dia. Sim. E aí, agora, há pouco tempo, eu recebi uma cliente que estava falando sobre o incômodo dela, da questão da natureza, dos maus tratos e essas coisas assim, né? E aí ela falava de pequenas atitudes dela. Então, assim, a questão do saco plástico. A gente vai, às vezes, numa farmácia, compra uma pomadinha pequena e vem aquele saquinho pequenininho, aí bota no saco plástico. Pra que a gente vai carregar um saco plástico? Às vezes a gente tá com uma bolsa 3-4 vezes maior do que aquilo. Será que a gente pode dizer, olha, não preciso desse saco plástico, né? Nesse cuidado com a natureza. Eu tava no consultório também e aí usava muito o copinho plástico, né? Só que eu estou sempre... todo mundo usa. Exatamente. Eu estou sempre no consultório, né? Repetindo aquilo ali, usando muitos copos, mas e o dia inteiro? Por que eu não posso levar uma caneca? E aí essa minha cliente me chamou a atenção, por que você não usa caneca, você usa copo plástico? E aí eu comecei a fazer essas mudanças e achei como que é incrível, às vezes são mudanças muito pequenas e aí vem aquela questão que você estava falando, né, do grão de areia. Mas Tatiane, como que eu vou ser assim, vou fazer essa mudança tão pequena, de que serve? E aí dentro dessa proposta mesmo, na fala delas, eu fiquei pensando, olha como ela estava me contando como ela contagiou a mãe dela com essa história de não pegar saco plástico, de não fazer essas coisas mínimas. Sim. Ela já me contagiou com a fala dela também, e eu já não estou fazendo mais. E quem sabe a quantos mais eu vou contagiar, e aí do micro a gente vai virando macro. Né? É verdade. É como que na nossa transformação, né, individual, a gente vai transformando também o outro, né? É verdade. São coisas pra gente refletir, até porque a nossa parte bem feita vai influenciar outras pessoas a fazerem bem a parte que lhes cabe. Né? Nós não estamos isolados e nossas ações efetivamente geram consequências, boas ou ruins. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, fazer bem a nossa parte... ajuda não só no sentido das funções que temos serem bem executadas, como também estimula os outros, estimula quem está perto de nós a também fazer bem o que lhes cabe. Marcos, aí eu queria falar também, né, sobre essa responsabilidade nos relacionamentos, né, que você falou. E aí eu fico pensando, né, o Evangelho traz pra gente amar, é a máxima, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Verdade. Às vezes a gente fica pensando, como que isso é repetitivo, né? Todo mundo fala o tempo todo essa coisa, mas como que a gente vai ouvindo a mesma coisa de forma diferente, às vezes, e chega um certo momento que cai a ficha. Sim. Com aquela mesma coisa, mas de uma forma diferente. E eu fico pensando sobre a nossa responsabilidade com o nosso bem-estar, que tem a ver com isso, amar ao próximo como a si mesmo. Como cada um de nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar e que não tem como a gente entregar na mão de ninguém essa responsabilidade pelo nosso bem-estar. E parece que é algo que a gente aprende, sabe, desde pequeno, que esse amor que a gente precisa dar a nós mesmos está do lado de fora. Então, num primeiro momento com os nossos pais, se a gente for aquela criança comportada, bonita, agradável, nossos pais vão dar aquele amor que a gente necessita. Mas criança agradável o tempo todo, comportado o tempo todo, não existe. É não são crianças normais, se sujam, brigam, fazem birra e continuam, né, a sua jornada. E a gente parece que fica buscando durante toda a nossa jornada esse amor incondicional que... parece estar do lado de fora, a gente aprende que está do lado de fora, mas não está. E aí quando a gente começa a entrar em contato com nós mesmos, saber que cada um de nós somos quem nós nos conhecemos mais, cada um de nós é que pode dar da forma como a gente necessita esse amor incondicional, porque o outro, Marcos, pode dar o que é possível para ele, não necessariamente o que ele quer. Com certeza. E aí, quando a gente se dá conta disso, a gente pode se cultivar em nós mesmos esse amor, esse carinho, o se dar o que nós realmente necessitamos. É e aí, verdade. Quando o outro olha pra gente com uma cara assim, meio chateado com alguma coisa, talvez a gente consiga perceber que isso é dele, não necessariamente nosso. E se o outro também vem com carinho, afeto, amor pra nos dar, nós recebemos como um presente, mas não como uma necessidade, sabe? E parece que a gente fica bem com a gente. Eu penso que essa responsabilidade é grande nossa. nossa no mundo. E aí, com o nosso bem-estar, parece que a gente expande, né? E coloca para fora esse bem-estar. E eu achei curioso assistir agora há pouco uma reportagem do Ivo Pitangui e perguntaram a ele uma receita de beleza. E ele respondeu de uma forma curiosa. Todo mundo pergunta, né, como que vai ser, quais são os cremes, quais são as cirurgias. É verdade. E ele fala assim: espírito de companheirismo. O bem-estar com o outro, isso faz as pessoas ficarem mais belas. Com certeza. E quando nós estamos bem conosco, com certeza ficamos bem com o que está ao nosso redor, né? E como? E aí eu fico pensando, que as mudanças são necessárias, cada um fazer a sua mudança, né, para se sentir melhor. E algumas outras pessoas necessitam fazer mudanças também que estão ao nosso redor, mas tem aquela coisa clichê também que todo mundo diz: ninguém muda ninguém. Mas, e isso é uma verdade absoluta, eu penso. Mas tem algo que a Teresa Robles, que é uma pessoa queridíssima e que a gente trabalha muito com a proposta dela, que ela diz assim, ela continua: ninguém muda ninguém, mas a nossa mudança é um convite à mudança do outro. E aí a gente entra de novo aqui, qual é a minha parte? Se a minha parte também não é contagiar a essas pessoas que estão ao meu redor para uma vida mais saudável, mais agradável, mais feliz para todos. Às vezes nas pequenas partes, porque assim, o dia é feito de pequenas partes. Com certeza. E com certeza de pequenas partes felizes, alegres, agradáveis. Mas acontece uma pequena parte ruim e a gente volta toda a nossa atenção para aquilo. Mas se a gente puder olhar ao longo do nosso dia, ver, nós levantamos, olha, temos a capacidade de nos sustentar sob as duas pernas, dois pés. Isso já é extraordinário. Respiramos, estamos saudáveis, podemos ver esse céu azul, a natureza que nos está ao nosso redor. Temos a capacidade de estudar, os jovens, né? Estão aí, aprender cada dia uma coisa nova. Temos uma família ou temos pessoas que nos rodeiam, né? Que estão ali atentas a nós ou nós atentas a elas. Sim. Caramba, quanta coisa, né? Isso é extraordinário. E na doutrina espírita, Tatiana, o que nós podemos encontrar a respeito desse tema, da nossa parte, afinal? Qual é a nossa parte, né? O que a doutrina espírita nos traz quanto à nossa parte? E aí, eu me lembro aqui da pergunta 132, que fala do objetivo da encarnação do Livro dos Espíritos, que fala assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Sim. Acho que o objetivo tem a ver com a nossa parte, né? Claro, lógico. E aí os espíritos respondem assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vou dar uma paradinha aqui, porque quando a gente lê, às vezes a gente tem a tendência a poder interpretar, né, ao pé da letra. E aí quando fala que nós temos, para alcançar essa perfeição, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, ai, que história é essa? É martírio isso? E não, não é por aí não. Sofrer quer dizer passar por. Precisamos passar, e vicissitudes é o quê? São as coisas, os acontecimentos da vida. Agora, como cada um está passando por esse crescimento, por essas descobertas, por vencer essas questões em nós, orgulho, vaidade, essas coisas que a gente carrega há tanto Sim. tempo, né? Agravando ou cada vez mais aliviando, suavizando tudo isso em nós. Né? E aí os espíritos continuam. Nisso é que está a expiação. Visa ainda o outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha isso. É para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E aí os espíritos continuam o quê? É assim que, concorrendo para a obra geral, que é cooperando, né, contribuindo, ele... ele próprio se adianta. E ele vai falando aqui sobre a nossa responsabilidade. Não é à toa que nós somos feitos dessas mesmas substâncias que esse mundo é feito. Sim. Os espíritos contribuem para a gente dizendo que quanto mais a gente evolui, preocupado com a gente, com o nosso bem-estar, com o cuidado, com o que a gente está fazendo a cada instante, como que a gente está contribuindo com o universo? Porque se nós somos feitos dessa mesma matéria, somos parte desse todo. E se essa parte se melhora, se essa parte evolui, o que que acontece? O todo vai evoluir também, porque se eu sou uma parte do todo, eu estou contribuindo com a evolução desse todo. Não, e o todo precisa de mim, né? Isso tem que ficar bem claro. Assim como precisa de você que nos ouve, precisa da Tatiane, precisa de todo mundo, porque senão o todo fica parado, estagnado, o todo deixa de crescer. É importante situar muito bem quem nos ouve nesse sentido. Você que nos ouve é importante. Assim como eu, como a Tatiane, todos são importantes para a construção efetiva, concreta, de um mundo melhor. Independentemente de religião, de lugar, das condições que cada um tenha, de alguma forma cada um pode fazer alguma coisa, por maior limitação que tenha. Cada um pode contribuir, sim. Então, essa mensagem, esse conceito precisa ficar muito claro, porque, como eu falei no início, muitas vezes nos sentimos impotentes, nos sentimos inúteis, e não. Todos nós, de alguma forma, temos sim uma utilidade enorme para tornar o lugar em que vivemos, o mundo em que vivemos, efetivamente melhor. E a gente está conversando com a Tatiane Bellieni sobre o tema Qual a Minha Parte, entre outros assuntos. E essa conversa muito legal com ela continua daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também no seu computador. Acesse agora o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, e confira várias informações sobre a emissora da Fraternidade, que completa agora, né, no mês de agosto, 40 anos a serviço da divulgação da doutrina espírita. E é claro, você ouvinte do Espaço Jovem, não deixe de visitar a nossa página, o nosso cantinho dentro do site da rádio. Para tanto, é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para conferir todas as nossas dicas, novidades e informações. Então, não deixe de acessar www.radioriodejaneiro.am.br e conferir, ok? Bom, como jovem espírita não vive de brisa, sabemos, né? Jovem espírita corre atrás, estuda, trabalha. É hora das nossas notas de utilidade jovem. Temos o que hoje, Gustavo? Bom, temos a Infraero, que está abrindo inscrições para concurso público, visando a formação de cadastro de reserva. Há vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até as 2 da tarde do dia 8 de julho, através do site www.concursosfcc.com.br, preenchendo o formulário de inscrição via internet. Tem também a Volkswagen do Brasil, que abriu o processo seletivo para o seu programa de trainee 2012. São oferecidas 23 vagas nas áreas técnica, nos setores de desenvolvimento de produto, operações, manufatura, planejamento de produto e qualidade assegurada. E também na área de suporte, nos setores de compras, finanças, recursos humanos, vendas e marketing. Para concorrer, o candidato deve ter no máximo 2 anos de formado, inglês fluente, alemão desejável e disponibilidade para viagens. Experiência profissional e pós-graduação são diferenciais. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto, através do site www.focotalentos.com.br/Volkswagen Trainee 2012. A rede de fast food Habib's está abrindo vagas de trabalho para o cargo de auxiliar de cozinha. Podem participar pessoas que moram na zona norte do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, que sejam do sexo masculino e tenham um ensino fundamental completo, além de boa comunicação e dinamismo. Os interessados devem mandar seus currículos para recrutamento.rj@habibs.com.br. Isso aí, ficam aqui as dicas e boa sorte para os interessados. Bom, nas nossas sociais, mandar aqui um grande abraço para o William Guterres Oliveira, que participou aqui por e-mail conosco. Mandar um abraço também para José Vicente, de Brás de Pina, para Priscila do Caxambi, Tânia Regina, do Caxambi, Maria da Cruz, de Bancários, aqui na Ilha do Governador, Dilcemar, de Coelho da Rocha, na Baixada Fluminense, João Constâncio, de Anchieta, Marisa, também de Anchieta, e a Clarice, também de Anchieta. Muita gente aqui de Anchieta participando do Espaço Jovem. Um grande abraço para todos vocês e para todos que nos ouvem. E os aniversariantes, Gustavo? Temos o Sander Rezende daqui da rádio, né? O Sander Rezende Dufis, né? Faz aniversário no dia 27. Fez, então, né? Fez. Um grande abraço, Sander. Parabéns, felicidades. Também parabéns a todos os que aniversariam hoje, dia 30 de junho, e a todos os que fazem aniversário também na reprise do nosso programa no dia 3 de julho, próximo domingo. Parabéns a todos e, é claro, muito obrigado pela participação de todos vocês. Quiz. Bom, voltamos ao nosso quiz, galera, né? A pergunta da semana é a seguinte: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido por todos como Bezerra de Menezes, foi um dos expoentes da doutrina espírita no Brasil. Descendente da antiga família de fazendeiros, Bezerra foi também um homem de muitos dons e habilidades políticas e profissionais. Diante disso, perguntamos: qual das alternativas a seguir relaciona totalmente profissões exercidas por Bezerra de Menezes em sua vida? Alternativa A: médico, músico e cozinheiro. Alternativa B: médico, alfaiate e marceneiro. Ou alternativa C: médico, militar e jornalista. Tchan, tchan, tchan, tchan. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C. Até a próxima segunda-feira, dia 4 de julho, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá, não se esqueça de ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Você tem também o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, espaço sem cedilha, o nosso tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço igualmente sem cedilha. Ou, é claro, o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400, sendo que, no caso do telefone, você tem apenas até as 3 da tarde desta quinta-feira, dia 30 de junho, para ligar e deixar a sua resposta. Na sua mensagem, seja através de que modo você enviá-la, não deixe de informar obrigatoriamente o seu nome completo e suas formas de contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do CD Música para Concerto, do pianista Itajara Dias, um oferecimento do Clube de Arte, e também de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo e participe! Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Estamos de volta com a Tatiane Belliene, ela que conversa conosco sobre o tema Qual a Minha Parte, entre outros assuntos. E a Tatiane é trabalhadora da Casa Espírita Eurípides Barçanulfo, Núcleo Chico Xavier. Tatiane, você pode passar para a gente algum contato da casa, também se lá tem mocidade e em que dia e horário ela funciona? Sim, a nossa casa, ela está situada na Rua Batista Caetano, número 44, no Anil, na Praça do Anil, atrás da Praça do Anil, né, em Jacarepaguá. Sim. E nós temos mocidade, sim, que funciona no sábado, na parte da tarde, lá na casa. Certo. Tem alguma informação, algum site, alguma referência que, sim, você possa passar para quem queira mais informações? Pode procurar no Google Casa Espírita Eurípides Barçanulfo, Núcleo Chico Xavier, vocês vão chegar lá no nosso site. Tá ótimo. E para quem queira, né, participar da mocidade, é só chegar, né? Só chegar. Nós temos reuniões públicas que acontecem nas terças e quintas, às 8 horas da noite, e no sábado, às 4 horas da tarde. Pode ir conhecer a nossa casa e falar com as pessoas que estejam lá, vão passar todas as informações. Maravilha, Tatiane. Dando sequência à nossa conversa, é um ponto que o tempo, né, no bloco passado não permitiu que a gente abordasse, mas que não pode deixar de ser analisado, é o seguinte: somos espíritos, acima de tudo, né? Espíritos que reencarnam, né, em condições diferentes, né, enfim, cada existência com uma história diferente, né, muitas vezes um papel diferente. Do ponto de vista do espírito, Tatiane, qual é a minha parte? Pois é, eu volto a pensar então na singularidade, né, de cada um. Quando as pessoas perguntam, mas para que eu vou fazer se a maioria não faz? Eu fico perguntando, então, para que eu nasci? Como um ser único de uma mãe, às vezes junto, quando sou filho gêmeos, né, próximo, mas com um corpo único e respiro por mim e funciono por mim, né, preciso dedicar a mim toda essa atenção para eu continuar existindo. Minha esposa até fala, poxa, se você não tem o que fazer nessa vida, dá chance para outro, né, porque o que você está fazendo aqui? Exatamente. Não somos só nós aqui encarnados, há toda uma coletividade de desencarnados, que é muito maior, que fica gravitando aqui em torno do planeta esperando uma oportunidade para reencarnar. E não é fácil, viu? Não, e agora está cada vez mais difícil, né? Porque as mães protelam um pouco mais, né? A vida nossa do dia a dia está num ritmo diferente, número menores de filhos. E aí eu fico pensando nessa singularidade do espírito, né? Do que a gente veio fazer aqui ou qual é a minha parte. E acho que a gente pode pensar na parte a cada instante. Bastante, né? O mestre já falou, faça a sua luz brilhar. Vós sois deuses. Será Sim. que essa nossa parte, poder fazer a nossa luz brilhar, né, acreditando que se somos espíritos e trazemos em nós, em potencial, tudo o que necessitamos, né, tá tudo aqui, eu não tenho dúvida. Falo para todas as pessoas, né, quando a gente está abordando alguns temas, em você está todo o potencial para resolver qualquer problema que tenha. Às vezes a gente fica assim meio... As coisas ficam meio turvas, como o céu, que às vezes fica acinzentado e a gente não consegue ver o sol, mas sempre tem um novo dia. E o Pai querido sempre nos dá novas oportunidades. Como nos dá a oportunidade de reencarnar, nos dá a oportunidade de acordar num novo dia, nos dá a oportunidade de uma nova hora, de um novo minuto, de um novo segundo. Verdade. E como que nós podemos, então, enquanto seres singulares, senão não estaríamos aqui vivendo e tendo que existir com as nossas pernas, respirando por nós mesmos, a poder contribuir de alguma forma com a nossa evolução e assim contribuir com a evolução desse universo, pois somos peças fundamentais nessa grande, né, engrenagem. Com toda certeza, Tatiane. Bom, dando sequência, né, a gente também tem as perguntas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Hoje até excepcionalmente material de uma mocidade só, a da Sociedade Espírita Ramatiz. E a gente começa com a pergunta da Lúcia, de 25 anos. Se a internet tem por princípio facilitar a comunicação entre as pessoas, por que vivemos numa sociedade onde nos afastamos cada vez mais? Tem a ver, de certa forma, com o que a gente está conversando aqui, né? Pois é. E como que realmente tem havido esse fenômeno, né, da internet isolar um pouco mais as pessoas? Isolar é curioso, porque elas se isolam, mas estão ali em grupo também. Sim, né, com discutindo, certeza. Falando, se comunicando com pessoas, às vezes, um pouco distante. Perdendo um pouco essa troca, né, do afeto, do calor humano, que é tão agradável e que transforma um pouco as relações, do que você olhar por um monitor, né? Mas sim, está acontecendo sim, mas como que a gente vê tantas conquistas também com toda essa tecnologia, né? O quanto nos auxilia, o quanto que a ciência evolui, o quanto que a gente também tem como usar isso como facilidade, né? Mas eu acho que o afastamento diz respeito a isso, da gente talvez não se aventurar muito na troca, né, do olhar, de poder olhar para o outro e poder nos mostrar como nós somos. Sim. Como cada um tem as suas conquistas e derrotas, né? Erros e acertos que nos fazem crescer e aprender. Mas parece que isso tem desencorajado um pouco as pessoas, né? De poder se olhar e trocar um pouco mais. Mas também não dá para a gente generalizar. Né? Porque às vezes a gente fica pensando, ah, isso tem acontecido, sim, mas também tem acontecido tantas outras coisas. As mocidades, claro, aí também estão cheias, as pessoas também trocam, querem estudar. Os shoppings estão cada vez mais cheios, com adolescentes se encontrando, conversando, né? Então, tem de tudo um pouco. Bem lembrado. A Flávia, de 16 anos, pergunta, Tatiane, qual o tipo de postura que o espírita deve ter em sites de relacionamento, como Orkut e Facebook, entre outros tantos? Agora tem vários, tem um monte. Sim. Flávia, eu fico pensando que a postura do espírita é no Orkut ou no Facebook, na internet de forma geral, é a postura que nós temos no nosso dia a dia. É a postura que eu tenho com um colega na escola, é a postura que eu tenho com os meus pais, é a postura que eu tenho a cada passo. É a postura do homem de bem, né? É a postura de poder expor o nosso melhor. É a postura de estar ali, atento ao outro, cuidadoso com o outro e cuidadoso com nós mesmos também. Porque se amar ao próximo como a si mesmo, cuidar de nós como queremos cuidar dos outros também, né? Então, a postura em qualquer lugar é a mesma postura. Não modifica. E parece que é assim que nós vamos convidando os outros a se modificarem também, né? Através da nossa postura, a cada instante. Com certeza. Próxima pergunta, Tatiane, é da Juliana Menguete, de 18 anos. Ela pergunta o seguinte: pode haver algum tipo de interferências ou manifestações espirituais pelo computador, como acontece em rádios, nem aparelhos de rádio, na transcomunicação instrumental? Sim, eu acredito que sim, que pode existir sim, como existe em rádio, em TV, pode acontecer também no computador. Agora, algo importante aqui, quando ela fala assim de comunicações e interferências espirituais aí nesses meios, a gente recebeu há pouco tempo uma mensagem de um espírito querido querendo nos alertar sobre essa questão. Porque é curioso isso, não sei se acontece com vocês, eu acredito que sim. Eu tô no computador, daqui a pouco passou uma hora, daqui a pouco passou duas e a gente não viu. É, verdade. Como não que a, sente o, passar. Como que o tempo passa rápido, né? E às vezes a gente tá ali aprendendo, buscando coisas importantes, né? Estudando ou se divertindo, quando a gente se dá o tempo de se divertir também. Mas às vezes tem muitas coisas a se fazer e a gente vai deixando o tempo passar ali. Então, como que os espíritos, às vezes que querem também interferir de forma negativa, né? E que nós temos isso desde que nós demos brechas para isso, vão interferindo também ali, né? Então, então vai ficando, fica mais um pouquinho, e às vezes a gente deixa de fazer tantas outras coisas que são necessárias também fazer. Então, a importância da gente estar atento, né? Entrei na internet, vou fazer, não tenho hora para terminar, então fica tranquilo, faça o que é importante fazer com aquela postura do homem de bem. Sim. Mas se eu tenho um compromisso, põe um telefone para despertar, põe alguma coisa para te alertar que não dá para ser deixada levar, né, o tempo todo. Muito bem lembrado. E a gente quer aqui agradecer a participação da Tatiane Belliene, ela que é trabalhadora da Casa Espírita Eurípides Barçanulfo, Núcleo Chico Xavier, e conversou conosco sobre o tema Qual a Minha Parte, entre outros assuntos. Tatiane, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado que você queira deixar nesse final para quem nos ouve? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, fico feliz por estar. Quero dar um grande abraço, um beijo carinhoso em todos que estão nos ouvindo e que esses jovens possam estar aí cada vez mais cheios de si mesmo, se amando para poder espalhar, né, essa luz, deixar brilhar essa luz e expandir por esse nosso mundo que precisa tanto de cada um de vocês. Muito bem lembrado. Em termos de bibliografia, tem alguma coisa que você queira indicar, sugestões de leitura sobre o que conversamos hoje? Então, Então, a gente falou aqui do Livro dos Espíritos, do Evangelho, que fala dessa fé que contagia, né? Como que, se a gente acreditar e poder apostar que as coisas são possíveis, nós vamos contagiando, fazendo mais e mais a nossa parte. Maravilha, então. Conversamos com Tatiane Bellieni, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Na semana passada perguntamos, de acordo com o Livro dos Espíritos, o Espiritismo certamente foi uma doutrina elaborada por alternativa A, Paulo de Tarso, alternativa B, Espíritos Superiores, ou alternativa C, indivíduos de meados do século XIX, época do seu surgimento. Quem respondeu alternativa B, Espíritos Superiores, acertou. E o ganhador desta semana é o William Guterres Oliveira, ele que é de Juazeiro, na Bahia, e participou conosco por e-mail. Parabéns, William. Você irá ganhar como brinde do programa um exemplar do CD Música para Concerto, do pianista Itajara Dias, um oferecimento do Clube de Arte, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Nós entraremos em contato com você para tratar do recebimento do brinde por você. Ok, William? Parabéns e obrigado a todos os que participaram de mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Gustavo. Fim de papo. Final do Espaço Jovem de hoje, Sniff Sniff, mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, não é isso? Exatamente, estaremos de volta às quintas-feiras e aos domingos, sendo que o domingo é a reprise da quinta-feira, né? Às 14h, dois programas. Isso aí. Em função do tempo, nossas dicas ficam para a semana que vem. Nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor. Quem quer entrar em contato conosco, como faz? Bom, pode entrar através do e-mail, né? espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou também através do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br, indo lá na categoria, né? Fale com a equipe do Espaço Jovem. Isso. Não se esqueçam de informar sempre a idade e de onde escrevem. Ah, tem também o Twitter, hein? twitter.com/espaçojovemesp, espaço sem cedilha, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.